10 horas e 6 minutos. ZYJ490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Comunicando, Jesuíno Dias. Tá aí, estamos aguardando aí Jesuíno Dias, né, sair da casinha.